Já chegou o balizador e o transporte para os passageiros, tá certo? Positivo. Bom dia. Yankee Osaka. Prossiga. Tá no ponto azul, vai para Pouso em Salvador. Autorização do 1-8, decimal 6 para Pouso, Yankee Osaka. Via posição Bidev, após Bidev, direto Porto Seguro. Decola pista 1-0. Mantenha reto até cruzar 2 mil pés. Ou a terceira milha, após curva direita, subida da El, Leda, após Leda, direto, posição Bidev. Controle 119, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 5174. Então, 140 graus, 109, reposta na final para o pátio do GAE, da presente autorizado curvar à esquerda e cruzar a final da 10. Azul iniciando, e aqui a porta. Após direto Bidev, direto Porto Seguro. 198 é o controle, 2162, 5174 é o transponder. Portão 7, chame pronto, está 3602. Pronto para o pushback e acionamento. Já está, confirma? Ah, autorizado, chame táxi, está 3602. Chamando para o táxi, 3602. Solo, o gol no 397. Você autorização do gol 1397. Afirmativo, quanto cobra? Foto. 397, aprovado Congonhas, São Paulo, Congonhas, nível de voo 360, via posição bridge, APZU 16, o restante conforme a rota do plano de voo. Pista 10, decola, após decolar de curva direita, subida da El Leda, após Leda, direto, posição bridge. Controle 1198, torre 118, decimal 6, transponder 5173. Reporta o solo do Graero, vento 130 graus, 101. Reporta lá no solo, Oscar. Controle 186, a torre 5173 no transponder, gol 1397. E após ver, dá voo direto ao bridge. Taxi autorizado, reporta na papá. Do céu. Autorizado então de imediato, inicia. Firmo. Chame táxi, 1397. Aqui é com Delta, desce para 500 pés. Confirmaria, local flight to Tingo in Veracruz, runway 17, confirma o apron. Apron, ok, stand by one please. Uma corrida com abortiva no solo e após ingresso pela Alfa e que é para coordenação de decolagem. Puca, Jam, transição Caju, controle 198, torre 1186, transponder 5175. Está autorizado ingresso na pista e execução do abortiva no solo. Pode ficar tudo. Transponder 5175. 5175, portão 2, chame pronto, Oxa. 7 é porta front. Eco. Paciente, o chinelo é 1-4-0, desculpa. 1-9-8-3-1-2-5-1, secundário 1-3-3-2-5. 5, muito obrigado, bom trabalho, bom dia. Veracruz, after takeoff runway 17, turn right via Check corridor. Control 119 decimal 8, Salvador Tower 118 decimal 6, and Skokie 0126. Frequência livre. 3, iniciando o corrido com a Bocinha. Devente Backswat, peço um bot 02. 02, choose setup pages and taxi, call tower 118, decimal 6, Canadian 015. The information is Kilo. Have a nice flight. Taxi 3, bem o 02. 164, 350, confins. 164, 350, confins. Taxa esquerda, contornando terminal, segue 37 Gol, ponto espera número 2, torre 186, altímetro 1015, boa viagem, Gol. Tá 3602. Bate o índio Alfa para o ponto espera, tá 3602. Salve, Salvador, papai, Romero, Max Serra Golf. Max Serra Golf para Mucugê, tá no pátio da Bata, 01 ou 02? Único. Zero único. Só um instantinho para a copa, por gentileza. Solo Salvador, Gol 1397 para o táxi. Está com 104 a bordo, 5 horas e 23, alternas com fins. 04526, Charlie Fox no alternado, direita via Índia, ponto espera no zero, torre 186, altímetro 1015, boa viagem, Gol 1397. 86, ponto espera, obrigado. Tio Olimpo 03, então libera direita, solo 1219. 1219. Xia Golf, então, Salvador Mucugê, nível de voo 085 visual, pista no 7 decola, inicialmente sai restrito pelo corredor Axé, 1 no mil pés até o farol da barra, ou liberação pelo controle em 1 no 9 decimal 8, torre 186, transponder 5162, Papá Roma, Mike Xia Golf. Autorizado para Mucugê no 085, Mike Xia Golf, da calada 17, corra direita, mil pés, corredor Axé, até o farol da barra, ou pelo controle. 198-5962 Mativo, zero único, parte da bata. A informação em curso é aquilo, altímetro 1015. Para acionamento, táxi e decolagem, torre 186 da presente, boa viagem, se agou. 186 da torre, grato, bom trabalho. Boa. Salve, Salvador Olympus 03, está na alfa para coordenação de decolagem. Gente, 03, táxi em frente, chame para ingressar via Juliette no pátio 1. Manda para ingresso na Juliette de Fátima. Romeu, Romeu Lima, descida para mil pés, o Romeu, Romeu Lima. O bom 260, 2 mil pés, livre LS, é posto estabilizado. No 260. Check 30, livre o pouso, 917. O vento é 1 no 30 graus, 10 mais. Oscar Bravo Eco, decolado aos 35, mantenha o eixo de decolagem até cruzar 2 mil pés e após execute a Momo. Chame o controle agora 19-8. Grato, Murilo. Ok, o senhor entendeu, né? Manter o eixo até 2 mil pés, confirme. 118, decimal via. Bom dia, Romeu, Romeu Lima. Romeu, Romeu Lima, bom dia, chame na rotatória. Romeu Lima, tá ali, tá dando 7, a quanto você tá final? Por Romeu Lima, confirme a sua última transmissão, não consegui compreender. Romeu Lima, lista pistão no 7, eu preciso acertar a final. Afirmativo, eu tenho um Sikorsky na curta final, dá 1 no 7, intercepte a final e aguarde liberação para o pouso. Salvador, muito bom dia, gol no 397, ponto espera, dono 0, pronto. 7, gol no 397, mantém o ponto espera, temos aeronave cruzando o campo e outra na final da 1 no 0, aguarde instruções. Mantendo posição, gol no 397. Dois, Salvador, Oscar Bravo Echo. Ok, Vitor Bravo, Mike, clear text until intersection and maintain this intersection. Stand by to enter on runway 17. Oscar B, acionamento, táxi decolagem, chame a torre 1 no 8, decimal 6, altímetro 1015, bom treino, Índia 960. 260, tu e 118.6. 18.6, obrigado, bom dia. Papatango Oscar, bravo, eco. 595, pushback, acionamento autorizado, chame para o táxi. Chamar lá para o táxi, 595. 360 pela sua esquerda, 360 longo, e chame interceptando a final da 17. Temos um trato latinal, um Boeing da Gol na final, da 10. Valeu, pela esquerda, 360. Estabilizado no LF, o gol 1260. Tente, gol no 260. Continue a aproximação, aguarde liberação para o pouso. O gol no 260. 260, tente. O Oscar Bravo é na escuta da torre. Sem comunicação com o controle. Ok, o controle está operando em 19.8. Suba para 2.000 pés e execute a mão, chamando o controle em 19.8. Ok. O Oscar Bravo Eco. Avatango Oscar Bravo Eco. Não escuta, senhor. Já transponder 5177, Oscar Bravo Eco. Boa noite, minha 1 no 4 0. 0 nós. Tive pouso, gol no 2 0. Confirmado 5 positivo, Oscar Bravo Eco. Na esquerda. Bom dia, Tandrei, novamente, informação quilo. Descida para o 1 0. Oscar Bravo Eco. Mantém a linha de decolagem até 3.000 pés, após curva esquerda, Oscar Bravo Eco, guardando contato do radar. Ok. Controle Salvador, bom dia, até 3.296, chama para o quilo, descendo para 1.50. Operação do mesmo, o tráfego ainda encontra-se cruzando o eixo da decolagem, ok? Gol no 2, gol no 397. Ok, está guardando ainda, ó, gol no 397. Romeu Lima, intercepte a final da 17, aguarde liberação para o pouso, Boeing da Gol na curta final da 17, da 10. Tá, poderia afirmar o vento para o Romeu Lima? Oscar Bravo Eco, sobe o nível 080 na saída Momo, Oscar Bravo Eco. Vai na esquerda. Azul 4207, ação de identificação, desce nível 060, 2509, chegada bom. Identificou 2509, na chegada bom, senhor. Pés do portão 5, a retaguarda do P3 da Força Aérea, no portão 4. 7 até através do pátio 5, aguarda no portão 4, deficiência. Lima, Vitor Delta, prossiga o solo. 7, o vento é 130 graus, 10 nós. Opa, Romeu Lima, copiou a torre. Romeu Lima, 7, livre pouso na 7. 7, qual hangar que o senhor vai parquear após o pouso, vai estacionar após o pouso? Pátio 5, Romeu Lima. 7. Golf, acione, chame táxi. Jogou no 260. No solo aos 4 anos, libere a direita, solo 219. Direita, solo 219, boa. Oscar Bravo, confirme razão de subida. Aguarde um instantinho para o táxi. Acendendo para o 080. Para ingresso, Mike Serra Golf. Salvador, o gol 1260. 1260 via Alfa, mantenha a posição antes da Juliette. Seu portão será o 3. Via Alfa, mantenha a Juliette, portão 3. Gol 1260. 6140, próximo 02. Só um instante para puxar 6140, por gentileza. Estou com 4 tráfegos para o aeroporto de espera e um quinto para estacionar a sua esquerda no 3. Só um instantinho, por gentileza. Claro, aguardando no 02, aqui na 6140, obrigado. Felipe 03, haveria condições de taxar um pouco mais à frente? Afirmativo. Ok, o 37 da Gol vai alinhar em mais um minuto. Na sequência, até o ponto de espera, ingressar na Alfa, transfira a torre 186, 1015, bom voo. Grato. Felipe 5595, só um instante para seguir à esquerda via parte, ok? Só um instante, Felipe. Eu digresso, 08 knots. O Gol no 397, alinhar e manter a 110. Alinha e mantém a 110, Gol no 397. 2A3602.010. Só uma gentileza aí, verificar com o ônibus aéreo a posição que o avião vai ficar no pátio 3, que não me passaram ainda não. Vamos coordenar aqui com o ônibus aéreo, só um instante. Valeu, obrigado. Solo é o TIP 5545. 5595. Só curiosidade, essa aeronave da FAB é a prospecção, é? Lá é patrulha. É um novo patrulha, substituição do Embraer 110, o antigo P95. Esse é o negócio da cauda ali, pensei que era prospecção. Eu acho que é um radar. Ah, legal, obrigado. O 3 na escuta? O 3 na escuta? Consiga? É isso mesmo, né? O radar na cauda, né? Não, é um detector de anomalia magnética, para detectar metais no mar. Felipe, copiou? Tá legal, obrigado. Um instantinho pra prosseguir no contato, Felipe. Tá ok. Eu tenho ainda 2 aeronaves aí no ponto de espera. Vou estacionar o Gol e a sua esquerda no portão 3. Só um instantinho, Felipe, quer ver? Legal, tô aguardando. Gol no 260, teria condições de realizar o táxi e prosseguir o estacionamento do portão 3? Afirmativo. Desvize na medida possível até o 3, o Gol no 260. Afirmativo. Corridor and call control on 119.8. Approach control 119.8, Vitor Bravo Mike. Mike Fair Golf, só um instantinho para decolagem. Fazer o táxi, o Gol vai estar taxando lentamente, eu posso ir direto para lá, para o ponto de espera. Pode prosseguir então, à esquerda até o ponto de espera, a cauda do P3 da Força F. Muito obrigado. O Chené 6140, após o estacionamento 37, Gol à sua esquerda, portão 3, livre pushback, portão 2, chame táxi. Ok, após o estacionamento no 03, inicio. Chené 6140 na posição 02, obrigado. Bravo, Mike. O Olympus 03 no ponto de espera. 703, mantém o ponto de espera, Olympus. Olympus, ok. Mike Serra Golf, tá autorizado a decolagem da 17. O vento é 130 graus, 109. Só na decolagem, sobe o nível 360, saída da EL. 360, 1397. Ô, Salo, pode chamar a torre, manter sua frequência, Felipe 5595. 5595, da presente torre 286, 1015, bom voo. Trato, até a volta. É. Torre Salvador, bom dia, Felipe 5595. Felipe 5595, bom dia, mantenha o ponto de espera. Ponto de espera, 95. No 4037, já estacionado à sua esquerda, portão 3, puxa, acionando 2, chame táxi, quer dizer, já acionou, chame pro puxa, chame pro táxi. Hora para o táxi, chame no 40, pode pôr. Cuidado no 0, vento é 150 graus, 9 nós. Escola 10, 3602. Olimpo 03, alinhar e manter após o TAN. Alinhar e manter após o TAN, Olimpo 03. Pés no corredor Axé, reporta o farol da barra. O Oscar Bravo Eco, por gentileza, chamar de pouso. Pouso 10. 7-1-4-0 e modificação das regras. O Oscar Bravo Eco. Supressivo da presente, livre a sessão direto, Tiga, do 085. Oscar Bravo Eco, mantém a restrição no 050. Natural, 050. O TAM 3896 descida para 2000 pés. 2000 pés, livre LS, é bom estabilizado. 2000 livre LS, é bom estabilizado, 3600. O Master Golf, controle? Ah, só escuta. Estimar de pouso? Estimar na localidade é 1453. 1453, gente. Mike Serra Golf, atente a tráfego 12 horas, está no mesmo rumo, atendo também 1.500 pés, um Papa 28 Alfa. Sente, está visual com tráfego, ele está mantendo 1.000 pés, não? Positivo, 1.000 pés. Está visual e tem o mesmo ticket. Controle, bom dia, está 3602. Está 3602. Contato na decolagem, sobe o nível de voo 300, saída da EL. Saída da EL, 300, pode guardar EL. Mande o perfil da saída 302. Mande o perfil. Azul 4207, formação de tráfego 11 para 12 horas, 1.5 milhas. É, subindo ao nível 050, é um Charlie 210, Azul 4207, desce ao 060. Desce ao 060. 20 graus. Oscar Bravo Eco, livre de mil. Controle, autoriza pro 250 pro Mike Serra Golfo aqui para cruzamento com o Vitor Bravo Mike. Pro 250 para o cruzamento com o tráfego, Mike Serra Golfo. Afirma, pro 250 aqui para ultrapassagem. Positivo. Quantos são visuais? A visual, Mike Bravo. Esse Mike Bravo será ultrapassado pela sua esquerda. Tráfego mantendo no meu pé logo atrás do senhor. Ando em dia novembro, Alfa está pronto para decolagem? Índio November Alpha está autorizado a decolagem da 17, o vento é 1.30 graus, 1.0 nós. Ok, o Olimpo 03, decolado ao 03. O senhor vai ficar quantas milhas no setor norte? Milhas. Ok, curve à esquerda seguindo a linha do litoral, acenda a 1.500 pés, confirmando é o litoral norte, mantendo a linha do mesmo e chame o controle, 19.8. Ok, 1.500 na linha do litoral, chamar o controle 19.8. Alugou no 260? Alugou no 260. Por gentileza, senhor, quando dá autorização para Recife, poderia confirmar qual vai ser a subida autorizada, por gentileza? Confirmo, é saída Pucajama, transição Caju. Puca, transição Caju? Afirma, Pucajama e Caju. Obrigado. Está livre a decolagem da 1.0, vento 1.30 graus, 1.0 nós. 7, gato, livre decolagem 1.05, 5 nós. Taxi CNR 1140 com 7.0 a bordo, 4 horas de autonomia alternada Natal. 7.0, 4 horas, Serra Bravo, November Tango, à direita via Índia, ponto espera 1.0, torre 18.6, altímetro 1015, boa viagem, 1.40. Obrigado, até a volta. 1.0, 1.5, à direita, no ponte pela 18.6, né? 1.1, 1.4.0. 5. Azul 4207, tráfego agora se encontra a 3 horas, 2 milhas, afastando o nível lá no 050. Desce para 3 mil pés, ajustado 1.0, 1.5, livre de tráfego. Desce para 3 mil, 1.0, 1.5, azul. Oscar Bravo Eco está livre da restrição, sobe ao nível 085, foi modificado no 352. 198, tempo 5595. Fala, por favor, Guardião. Ok, Guardião 02, decolar 252, mantenha 500 pés e mantenha-se na escuta da torre, ok? E reporte para o regresso. Prossiga para Jauá. Restrita 500 pés, na escuta permanente da torre, reportará para regresso, setor de Jauá, Guardião 02. Estará fora da barra de November Alto. Contra 3896, 2118, 6. Vai negado. Positivo, livre da restrição, subindo ao 085, modificado no 353. Ok, liga a restrição, grato. Controle Salvador, linha por 03, 1500 pés, litoral norte. Tente Olimpo 03, 1500 pés, seguindo o litoral norte, reporta regresso. Reportará. Antônio Salvador, bom dia, trip 5595, perfil da Dayol. Trip 5595, contato, radar na decolagem, sobe 160, saída da El. Ciente, é possível coordenar com o centro, nível final 140 para o 5595? Mais distante. É possível também voar da El da presente, sob condições visuais? O 5595 voa Leda. Leda 5595. Voo no 397, Recife 1251, no secundário 3325. 251, 3325, no 397. Azul 4207, reduz 1709, descendo para 2000 pés, livre LS. Controle o Olimpo 03, solicita a proa da rotatória. O TIP 5515, autorizado nível de voo 140, voa proa de coral. Boa de Coral, 140 como final, grato TP 5595. Vitor Mike Bravo, controle. O Chile livre frequência para coordenação de tráfego, bom voo. Controle Olimpo 03. Olimpo 03, prossiga. Autoriza pro da rotatória da presente. Pro da rotatória da presente, Olimpo 03. 03, autorizado pro da rotatória, Olimpo. Estabilizando ILS X-Ray Azul 4207, já reduzido. 74207, 2118, decimal meia. 186, até logo. Em Salvador, bom dia, é o 4207 da Azul. Gente, o Azul 4207, o ajuste é 10 no 5, encontra-se a quantas milhas da cabeceira 10? Estou agora a 7 milhas da cabeceira. Gente, continue na aproximação, aguarde pista livre, o vento é 1,50 graus, 9 nós. Continue a aproximação, Azul. 513325, obrigado. Confirme. A que horas? Ok, demora um pouquinho chegar, não é de imediato não. Só um instantinho que a gente vai receber aqui da sala ES. Na sequência é imediato, ok? Sala. Direita 19, 329. Bom dia, igualmente, bom descanso.